presidiária do Caramuru, a fronteira final. Diário de bordo, data estrelar 3-4 do 3 do 2 do 1. Pavilhão 9. Quadrante 13, esquina com a Avenida das Alamedas 467. Fundos falar com Donivete após as 16. Osmano audaciosamente indo onde nenhuma Adriana jamais esteve. Aí, fei, aqui é o Primo Preto falando, velho. Vocalista dos Números Racional MC ao quadrado. Sobrevivente do massacre de Itapuane. Segundo os estudos realizados nas faculdades universitárias de Massachusetts, a cada 39% dos negros que nascem nessa cidade são pretos. 4% dos 7% dos negros que estudam nas faculdades são pretos. A cada 2 crianças que nascem negra, uma morre preta. 80% dos negros pretos morrem queimado negro. Conheci um cara que se chama Jesus. Por expor as suas ideias, enforcaram-no na cruz. Jesus negão. Jesus negão. Sangue bom. Segundo os dados da CEAGESP de Santa Catarina, 7% dos brancos dividido por 7% dos negros dá 7 pretos. 4 vezes 15 pretos dá 20 negros. 30% dos pretos que morrem na sociedade são verdes. 12% da sociedade inteira branca é negra. 50% dos pais pretos com mãe negra dá filho preto. 25% da sociedade é preta. 75% da sociedade também é preta. Tudo é preto, negro é preto. Corintiano, maloqueiro, sofredor, mano. Jesus é um grande cara e bate um bolão. Só não veio hoje porque tá pregadão. Jesus negão. Amigo, Jesus negão. Amigo, Sangue bom. Aí, mano, Jesus é o Senhor. Aí, mano, Jesus é o Senhor. Não, não, mano. Jesus é o Senhor. Não, Jesus é o Senhor, tá falado. Não, não. Jesus é o Senhor. Não, tá ligado que eu li a Bíblia. É o Senhor, Jesus é o Senhor. Não, mano. Jesus é o Senhor, mano. Não, Jesus é o Senhor, cara. É o Senhor, mano. Tá bom, sou eu. Mas não conta pra ninguém. Valeu, mano. Segundo o Indie Folhas, o melhor disco dos Beatles é o álbum branco. E o pior disco do Metallica é o álbum preto. Nos Estados Unidos da América, a cada 10 negros, 5 jogam num time e 5 jogam no outro. De todos os negros entrevistados, 50% acha que é preto, 50% acha que é negro, e os outros 45% me mandaram tomar no cu e roubaram minha carteira. É pau, é preto, é o fim do caminho, mano. Eu sou primo preto, amigo dos pretos, negro e soberano. Jesus é mano velho, cabelo black power, bola de 3 dedos, conhece o Beckenbauer. Jesus negão. Jesus negão. Amigo, Jesus negão. Amigo, Jesus negão. E amigo meu. Jesus negão. Amigo, Sangue bom. Obrigado. Muito obrigado, moço. Muito obrigado, viu, moço? Edson Arantes do Nascimento, João do Pulo, Zezé Mota, Jorge Lafon, Tia Anastácia, Grande Otelo, obrigado. Lady Zu, Tony Tornado, Negociação, Sou Negoção. Muito obrigado, viu, moço? Oswaldo Montenegro, Fernanda Montenegro, Walter Negrão, Marcelo Negrão, Darth Vader, Sivuca, Hermeto Pascoal, Diamante Negro, Sharon Stone, Gostosa, Cuscão Preto, Caixa Preta, Buraco Negro, Quadro Negro, Malcolm 10, Martin Luther King, Tom King, Larry King, King Kong, Kung Fu, Pato Fu, Deus Anima! Jesus Negão, Sangue Bom. Muito obrigado, viu, moço?